Efésios capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1 até o verso 16. Este é um texto muito familiar para nós, porque como igreja, nestes 5 anos que caminhamos, como igreja local, o Senhor tem nos ensinado muito através deste texto. Afinal de contas, é um texto base, fundamento para a vida da igreja. Efésios 4, verso 1 em diante, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, e um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a cada um de nós foi dada a graça conforme a medida do dom de Cristo. Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns como apóstolos, e outros como profetas, e outros como evangelistas, e outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem perfeito, ou melhor, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Verso 14: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, nós te pedimos que o teu espírito de revelação, de sabedoria, tome cada um de nós. Tome nossa mente, nossa alma, nosso espírito, e, Senhor, nos dê uma porção nova de ensino, de visão ampliada, de alimento sólido para o nosso espírito, segundo a tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Edifica-nos, Pai, nesta noite. É assim que te oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Esse texto, irmãos, ele expõe de uma forma muito clara o que é a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é uma catedral, a igreja não é uma denominação, a igreja não é um determinado grupo em determinado lugar, a igreja é o corpo de Cristo. É uma mensagem, é uma ministração, é uma visão bastante difícil de ser compreendida, porque nós vivemos uma cultura, um tempo onde o humanismo, o secularismo, o materialismo é o que domina de forma regular. É como se ouvíssemos uma mensagem assim meio estranha, meio religiosa, meio assim longe de nós, em meio à nossa vida, correria e coisas para fazer e tantas. É uma mensagem assim, só lá no culto, o pastor, que é uma palavra assim, inspirativa, é um sermão bonito. Mas isso precisa ser a nossa compreensão real de igreja e da nossa vida. Na verdade, isso precisa ser o nosso dia a dia. A igreja somos nós. Eu sou o corpo de Cristo, eu faço parte do corpo de Cristo, eu sou membro do corpo de Cristo, da igreja do Senhor Jesus. Ele também nos ensina aqui que a igreja não tem cargos, não tem pessoas proeminentes que são os chefes, os que a igreja, Jesus mesmo dá alguns para apóstolos, alguns para pastores, alguns para mestres, alguns para evangelistas, alguns para pastores, mestres, profetas. É o Senhor Jesus quem dá. E não significa também, irmão, que alguns serão isso e outros não. Significa que o Senhor te chama para algo, o Senhor te chama para algo, o Senhor te chama para algo, o Senhor te chama para algo. Não significa que você vai ter um cargo, uma função, que você tem que ter um diploma, que você vai ser agora consagrado, ordenado, porque você tem que ter um título. Não. Significa que Deus deu a mim, a você, a cada um de nós, uma função no corpo de Cristo. Então já vimos duas coisas bem diferentes da tradição. Igreja não é um prédio, não é uma organização, não é um grupo lá separado em um determinado lugar. Igreja somos nós, membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Segundo, as pessoas que estão à frente, que lideram, que estão ensinando, que estão proclamando, que estão orando, que estão conduzindo o povo, estas pessoas são concedidas pelo Senhor e não podem ser apenas fruto de um cargo, de uma votação, de uma proeminência de talentos, de dons, de oratória, de influência. São pessoas, e na verdade, eu, você e todos aqueles que foram chamados por Jesus, fazem parte do corpo de Cristo, que recebem do Senhor uma função. E que função é essa? O desempenho, o aperfeiçoamento dos santos. Igreja é uma família onde o Senhor levanta a mim e a você para sermos canais a fim de que todos nós cresçamos. Um profeta, ele não apenas profetiza. Segundo esse texto, o principal objetivo do Senhor na vida de um profeta é gerar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento, o desempenho dos santos. Assim é a igreja. Então estamos entendendo que a igreja não é uma opção religiosa. Igreja é o único lugar onde eu e você podemos nos desenvolver em todas as áreas. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a vida, não estamos falando de uma determinada organização em um lugar. Estamos falando de o corpo de Cristo, vivo, atuando, o relacionamento dos irmãos em vínculos, juntas, ligamentos, comunhão. O corpo de Cristo, atuante nesta terra, cheio do Espírito Santo, tem um trabalho que é o aperfeiçoamento de cada vida. Além disso estar tão claro, Paulo traz que isso é operado até que todos nós cheguemos a estatura, a plenitude de Cristo. Significa que tem um alvo, tem um propósito. O Senhor nos coloca no corpo de Cristo, na igreja, para que nós sejamos trabalhados por Ele, através dos irmãos, para o nosso aperfeiçoamento, até que nós estejamos na estatura de Cristo, dia após dia crescendo. Mas tem também no verso 14, um outro propósito que está escrito aqui. O Senhor nos deu homens e mulheres, os irmãos do corpo de Cristo, que trabalham e vivem em função de que cada irmão também cresça, se desenvolva, se aperfeiçoe, até que seja, alcance a estatura plena de Cristo, para que, tem um para que no verso 14, para que não sejamos meninos inconstantes. Equivale dizer que se eu não estou vivendo a vida do corpo de Cristo plenamente, eu sou uma pessoa inconstante. Você já viu pessoas inconstantes? Isso começou, não deu certo. Aquilo ali foi por ali, não foi mais. Aquilo já... cada hora está de um jeito. Nada funciona na vida dessa pessoa. São pessoas inconstantes. E como é fácil nós vermos quem são os inconstantes à nossa volta. Mas como é difícil nós vermos onde e quando nós estamos sendo inconstantes. Onde e quando, como nós não estamos crescendo, subindo firmemente, sendo aperfeiçoados pelo Senhor de verdade. O propósito do Senhor na vida da igreja é que nós cheguemos à plenitude, na estatura de maturidade, para que não sejamos como meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Essa palavra vento, ou essa expressão vento de doutrina, pode rapidamente nos parecer apenas uma coisa religiosa. Mas uma pessoa que assiste a propaganda e já mudou de ideia, compra bem, ai meu Deus, eu preciso ter, oh meu Deus, eu preciso ter, é uma pessoa que vai atrás de qualquer vento de doutrina. Doutrina não é uma palavra religiosa, doutrina é uma palavra do entendimento de algo que acontece dentro de nós, no nosso intelecto e na nossa alma. Quando um princípio, ou quando uma crença, ou quando uma forma de raciocinar se consolida dentro de nós, aquilo pode ser chamado de doutrina. Então, de repente, a pessoa está indo bem, mas alguém falou com ela lá no salão de beleza que agora o melhor é assim, assim, assim. Então ela muda o jeito de falar, de fazer, de se conduzir na família. Ela, o tempo inteiro ela não sabe para onde ir e ela fica ouvindo um, fica ouvindo outro, fica ouvindo outra voz. Ouve uma voz que acha que é de Deus, ouve outra voz que não sabe de quem que é. É uma pessoa assim inconstante e que é levada por qualquer tipo de doutrina, todo vento de doutrina. Tem muita gente assim. Tem pessoas que precisam estar liderando uma família, liderando um casamento, liderando um negócio, liderando a empresa, liderando sua própria vida, e são pessoas que o vento bateu para lá, elas vão para lá. O vento bateu para cá, elas vão para cá. Elas não têm firmeza. E o texto nos diz que a vida do corpo de Cristo é para nos trazer solidez, crescimento, aperfeiçoamento. Portanto, toda vez que você estiver aqui, toda vez que você vier a um culto, toda vez que você estiver em comunhão com o corpo de Cristo, não precisa ser nem só na reunião aqui do domingo, mas em todo o tempo, numa célula, num telefonema, lembre-se de que você está caminhando no corpo de Cristo para crescer espiritualmente. Minha expectativa não é que você seja abençoado. Ai, que bom, resolveu, ai, que bom, ai, já conseguiu, ai, que bom, não. Tomara que Deus te abençoe para você realmente alcançar tudo o que deseja, tudo o que precisa, mas saiba que a minha expectativa aqui, os líderes de célula, os irmãos que estão crescendo aqui, a nossa expectativa, Deus nos pôs aqui para que você cresça, cresça. Vai lá no site e busque lá uma ministração que se chama A Igreja Não É Um Hospital. Um lugar onde pessoas doentes vêm, encostam num canto, fica, ai, ai, doutor, ai, ai, agora estou isso, ai, eu preciso daquilo, ai, não. A igreja não é hospital, a igreja é o corpo de Cristo. Nós recebemos muita gente doente, doente na alma, doente no espírito, doente no corpo, mas para ser curada e ser levantada pelo Senhor como um desses profetas, apóstolos, pastores, ministros, evangelistas, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, toda vez que você se lembrar da sua vida no corpo de Cristo, se lembre que há uma palavra, um decreto liberado sobre você. Você vai crescer espiritualmente. Só esses irmãos? Amém, irmão? Você vai crescer, esse é o propósito de Deus, essa é a expectativa do Senhor. Deus pode até nos abençoar com uma coisinha que precisa segunda-feira, precisa de uma continha terça-feira, precisa de um negocinho quarta-feira. Deus abençoa, Deus faz tudo isso, irmão, não tenha dúvida, Deus faz mesmo. Mas não é esse o propósito de Deus. O propósito do Senhor é que eu e você cresçamos espiritualmente até que cheguemos à maturidade com a estatura perfeita do varão, o homem de Cristo, para que nós não caminhemos nessa terra como meninos inconstantes que vão de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Diga comigo, maquinação do erro. São algumas expressões que ficam aqui e que de repente passam batido e que a gente nem presta atenção. Mas o Senhor vem e traz algo aqui, irmão. Nós poderíamos entender claramente o que é menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina, fraudulência dos homens, astúcia tendente à maquinação do erro. Mas o que que é a maquinação do erro? O texto nos mostra que o erro é um sujeito. O erro é um elemento que possui uma maquinação. Há alguma coisa acontecendo em função deste elemento que a Bíblia chama de erro. Diga comigo, erro. O texto continua dizendo que o Senhor não quer que nós sejamos assim. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual o corpo inteiro, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Você tem alguma dúvida de que você está no corpo de Cristo para crescer? Tem alguma dúvida, irmão? Você tem alguma dúvida de que os problemas, as lutas, as dificuldades, aquelas coisas, ah, meu Deus, que vida, é só consequência de não ter crescido? Tem alguma dúvida disso, irmão? Porque quem cresce, quem começa a vencer, quem começa a romper todos esses limites, deixa para trás essas coisinhas que antes apertava, oprimia, amarrava, angustiava. Vai crescendo. E o Senhor quer isso para mim e para você. Abra comigo ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, também não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por que não receberam o amor da verdade para serem salvos? E por isso, Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a santificação do Espírito e a fé na verdade. E para isso vos chamou pelo nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, estai firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por esta epístola. E o próprio Senhor nosso Jesus Cristo, Senhor nosso Jesus Cristo e Pai, que nos amou e pela graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e os firme em toda boa obra e palavra. Alguns não conseguem entender esse texto. Como é que foi que Deus liberou o espírito de erro? Por isso, Deus lhe envia a operação do erro para que creiam na mentira. Deus é que é a fonte de tudo, irmão. Deus é que é a lei absoluta, o princípio absoluto, o prumo de todas as coisas. E o texto deixa claro aqui que se eu não ando segundo os seus preceitos, então o Senhor autoriza que eu acabe me enrascando, me envolvendo, me embaraçando numa operação que a Bíblia chama a operação do erro. E a operação do erro faz com que eu deixe de crer, que eu siga uma mentira. Vale a pena você ir lá no site e também baixar uma ministração chamada O Pai da Mentira. Baixe essas duas ministrações, você copia no CD, A Igreja Não É um Hospital e O Pai da Mentira. Faça isso essa semana. Você vai ser tremendamente abençoado e vai poder dar a alguém que vai ser também abençoado com essas ministrações. Nesses textos que nós estamos lendo, eu quero destacar, irmão, que existe um elemento real no mundo espiritual chamado erro. Você já errou? Já errou? Mesmo? Tem certeza, irmão? Quem pode me dizer, não, eu nunca errei. Para pelo menos dessa vez errar. Quem não erra? Agora, por que que nós erramos, irmãos? Por que que nós erramos? Você saberia dizer por que que nós erramos? Isso mesmo, irmão. A resposta é única, simples, absoluta. O Senhor diz, errais porque não conhecem a palavra e o poder de Deus. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu vou cair em acerto ou em erro? Erro. Não tenha dúvida. Há um elemento espiritual que a Bíblia trata e chama de erro, que tem uma operação, que tem uma maquinação e que está levando milhares e milhares de pessoas por um caminho de morte, que vivem uma vida inteira só cometendo erros. Tem que tomar uma decisão, toma a decisão errada. Tem que dar uma palavra, abre a boca e dá uma palavra errada. Ai, meu Deus, para que abrir a boca? Eu não queria ter falado aquilo. O tempo inteiro cometem erros. Tinha que fazer uma coisa, falaram como tinha que fazer, ele vai e faz errado. É uma mente que fica continuamente entorpecida, bloqueada, anuviada, e essa pessoa não consegue tomar as decisões certas. Ela sempre cai no erro. Vai comprar? Ah, comprei errado. Vai fazer alguma coisa? Fiz errado. Irmão, que coisa terrível é a vida de alguém que passa acumulando erros. Errei nisso, errei naquilo outro. Alguns erros afetam só a gente individualmente, outros erros afetam a família. Meu irmão, tem um elemento espiritual ativo chamado erro. E o Senhor, nesse texto que nós lemos, diz que Ele libera que eu e você caiamos na operação do erro por não seguirmos a sua verdade. E a ministração do Senhor, para mim e para você, hoje é essa. Quais são as coisas que marcaram sua vida porque foram coisas erradas? Não quero nem lembrar, pastor. Não vim aqui para lembrar. Estou tentando me livrar daquele negócio, não aguento. Quando eu penso naquilo, por que que eu errei daquele jeito? Assim como o diabo anda ao derredor, o erro anda rondando nossa vida, irmão. Em 1 João, capítulo 4, verso 6... Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus, nos ouve. Quem não é de Deus, não nos ouve. Assim é que conhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. O Espírito do erro. Se eu mencionei que o erro era um elemento espiritual que tem maquinação, que tem uma operação específica, aqui o texto vem com muito mais veemência e imagem sólida. O erro é um espírito. Há uma atuação espiritual que leva pessoas a errarem, ao erro. Quais são os erros que marcaram sua vida? Quais são as decisões erradas? Quais são as atitudes erradas? Quantas consequências um erro já trouxe para a sua vida? Esse assunto Deus quer trabalhar na nossa vida, irmão. Porque Deus não tem alegria nem prazer nenhum em nos ver errando. Eu errei. Lá atrás eu tomei uma decisão errada. Eu não devia ter ido, eu não devia ter feito, eu não devia ter falado. E agora eu e você estamos entendendo que há uma maquinação espiritual de um elemento que a Bíblia chama de espírito de erro, que me rondava e que conseguiu me laçar, me criar uma cilada, e eu caí e eu cometi erros. Tem gente que pode dizer... Tem gente que sofre com o erro dos que rodeiam. Gente à volta errando e alguém sofrendo. É verdade, o erro traz sofrimentos, alguns deles irreversíveis. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos ver o que a Bíblia nos diz sobre o erro, irmão. Por que que alguém erra? Como é que esse espírito do erro opera? Nós acabamos de ler, irmão, que nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Quem ouve a palavra do Senhor recebe o Espírito de verdade. Quem não ouve a palavra do Senhor, certamente recebe o Espírito do erro. É simples. Eu estou lidando com um assunto, seja da família, seja do casamento, seja do negócio, seja dos filhos, qualquer assunto. E a sociedade, a cultura, sempre terá uma opinião, uma sugestão, um conselho para nos dar acerca de qualquer assunto. E é mais fácil nós ouvirmos de imediato o conselho da sociedade, o costume dos homens, do que o que a Bíblia diz. Na verdade, na maioria das vezes, as pessoas nem sabem que a Bíblia diz alguma coisa acerca daquilo. Elas ouvem o que a cultura diz, o que alguém falou, o que alguém sugeriu, ou o que o coração sentiu. Ai, meu coração, estou sentindo. E vai. E por não ser a palavra da verdade, acaba caindo na operação do erro. Agora eu estou entendendo, Senhor, por que que eu preciso entender e conhecer mais a tua palavra? Porque se eu conhecer a tua palavra, eu não vou cair na operação do erro. Eu não quero errar. Mas errar é humano, não. Errar é maligno. Errar é maligno. E eu não quero errar. Afinal de contas, Deus me colocou como membro do corpo de Cristo para que eu cresça cada dia mais. Amém, meu irmão? Assim como o diabo anda ao nosso derredor, o espírito do erro nos ronda. O espírito do erro nos ronda. Nós estamos orando pelo auditório novo. E uma das orações que eu tenho feito ao Senhor, não nos deixa errar. Nós não podemos errar, nós não queremos errar. Nós não queremos dar brecha nenhuma para o inimigo se ele andar contra nós. Nós queremos ouvir a tua palavra. Mas que desafio é nós entendermos qual é a vontade do Senhor para não errarmos nisso. Mas, irmão, quando eu começo a vigiar, o Senhor me fortalece para não cair nesse espírito do erro, a prudência, a busca da palavra da verdade. O que é que o Senhor Deus tem a me dizer acerca desse assunto, Deus? Porque eu não quero errar. O povo, Jeremias traz uma palavra ao povo de Israel, e o povo, irmãos de sangue ali, vivendo numa sociedade, e naquela época também uma sociedade perversa, eles viviam em meio à operação do erro e do engano. Lá em Jeremias capítulo 9, verso 1 em diante diz assim: Oxalá minha cabeça se tornasse em águas e os meus olhos numa fonte de lágrimas, para que eu chorasse de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá que eu tivesse no deserto uma estalagem de viajantes para poder deixar o meu povo e me apartar dele, porque todos eles são adúlteros, um bando de aleivosos. Jeremias está relatando o estado do povo de Deus. Versículo 3. E encurvam a língua como se fosse o seu arco para a mentira. Fortalecem-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de malícia em malícia e a mim não me conhecem, diz o Senhor. Apesar de Jeremias estar falando do povo de Israel naquele tempo, essa mensagem, ela é uma mensagem para nós hoje. O povo à nossa volta vive literalmente assim. Os nossos irmãos brasileiros vivem exatamente assim. A cultura mundial, os países, as nações, é exatamente essa. Longe de Deus, desconhecendo a Deus, envolvidos muito mais com a mentira do que a verdade. Assim é que o povo vive. No verso 4 ele diz: Guardai-vos cada um do seu próximo. E de nenhum irmão, vos fieis, porque todo irmão não faz mais do que enganar, e todo próximo está caluniando. Essa é a verdade da sociedade. É o que nós vivemos na sociedade hoje. Engano, erro, mentira. Não dá para confiar, não dá para fiar ninguém. Não dá. Engana seu próximo, não fala a verdade. Ensinaram a sua língua a falar a mentira, andam-se cansando em praticar a iniquidade. É literalmente a verdade da sociedade na qual você vive. Eu vivo hoje, irmão. E se você não vai de feriado amanhã, ficar de off amanhã, você amanhã vai estar trabalhando lá numa empresa, nos clientes, no meio, no comércio e no meio de todo tipo de gente terrível, mesquinha, mentirosa, enganosa. É assim. Essa é a realidade, o mundo jaz no maligno. Essa era a realidade de Jeremias, mas é a nossa realidade aqui. Verso 6 diz: A tua habitação está no meio do engano. E pelo engano recusam-se a conhecer-me, diz o Senhor. E aí vem outra frase que nos revela. Por que que as pessoas não querem caminhar com o Senhor Jesus? Porque o espírito do erro, do engano, faz com que essas pessoas não queiram ouvir a palavra da verdade. Nós estamos vivendo nesta sociedade. Tua habitação está no meio do engano. Abre os teus olhos, irmão. Deixa o Espírito Santo ministrar a você nesta noite. Eu e você vivemos num século, numa sociedade, cercados pelo espírito do erro. Entramos em algum lugar, nos relacionamos com alguém e estamos continuamente cercados por um espírito que se chama espírito do erro. E se eu e você não vigiarmos, nós caímos no erro. E às vezes isso está aparentemente tão longe de Deus. Ah, não, é um negócio meu lá, é uma coisa que... Aí eu acabo mais errar, né? Infelizmente, eu... Não, Senhor, eu quero aprender a caminhar com o Senhor em todo o tempo, em meio a esta sociedade, na minha tenda que está cercada de engano, sem dar brecha para o espírito do erro. Eu quero isso, Senhor. Quais são os erros da sua vida, da sua história, que marcaram você? Alguns deles ainda estão sendo sofridos. Suas consequências estão vivas, te perturbando hoje. Quais são os erros? Aonde esse espírito do erro entrou? E talvez você até se pergunte, por quê? Como que eu errei desse jeito? Como que eu caí nesse engano? A resposta é clara do Senhor: errais por não conhecer as Escrituras. Lemos de outra forma esta mesma verdade: errais por não dar ouvido à palavra da verdade. Errais por se misturar a esse povo no seu jeito de pensar, na sua cultura do tem nada a ver, não tem problema, e caíste no espírito do erro. Errei. O Senhor nos conclama a uma vida nova. O Senhor está nos dizendo nessa noite: filho, eu quero cuidar desse assunto da sua vida. Não é só aquela coisa assim aparentemente religiosa, aparentemente assim espirituosa. Não, eu quero uma coisa real, prática para a sua vida. Eu quero te ajudar a crescer, porque é por isso que eu te coloquei como membro do corpo de Cristo, para que você cresça e não seja mais como um menino inconstante, indo para todo vento de doutrina e caindo na maquinação do erro. Eu quero que você seja uma pessoa que cresce em sabedoria. Aonde põe as mãos, prospera. O que decide, o que fala, só abençoa. Deus quer isso para a minha vida e quer isso para a sua vida, irmão. Creia nisso. Isso é real, é possível, não é fantasia, não é utopia, isso é real. O Senhor quer consertar nossa vida, de uma vida só de coisas erradas, de atitudes erradas, de decisões erradas, para uma vida de acertos de Deus. Louvado seja o Senhor por isso. Leia novamente comigo em Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do verso 14. Para que não mais sejamos meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Antes, diga comigo, antes. Antes de viver tudo isso daqui, o Senhor quer que, ao invés de eu cair nessa operação do erro, seguindo a verdade em amor. Seguindo a verdade, qual que é a verdade? O que o Senhor diz acerca desse assunto da sua vida? O que Jesus ensina acerca desta questão da tua história, da tua família, do teu coração? Qual é a verdade de Deus sobre este assunto, sobre aquele assunto, sobre o que te envolve, sobre o que está te afligindo? Qual é a verdade de Deus? Eu quero saber, Senhor. E eu quero seguir esta verdade em amor. Eu quero entender que o Senhor não colocou uma Bíblia, o Senhor não estabeleceu uma religião, o Senhor não inventou regras, leis, para eu me submeter, porque o Senhor vem e... Não, o Senhor é meu Pai. O Senhor apenas estabeleceu alguns princípios pelos quais eu vou ser bem-aventurado. E eu quero conhecê-los, e por amar ao Senhor, eu quero seguir o que o Senhor ensina. Quero isso, Senhor. Então eu não vou cair na maquinação do erro. Antes, eu vou crescer, na verdade, em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Diga, cresçamos em tudo. Diga para quem está ao seu lado, cresça em tudo. Tem algum assunto que sai fora desse tudo aqui, irmão? Tem algum assunto da sua vida pessoal particular, da sua família, dos seus relacionamentos, dos seus negócios, da coisa mais esquisita que possa passar na sua cabeça, ou do assunto mais tolinho, bobinho, que alguém possa dizer que é e que te envolve? Tem alguma coisa que Deus não quer que eu e você cresçamos? Não. Em tudo. nos seus negócios, no conhecimento, nos relacionamentos, na família, com os filhos, no coração, no pensamento, nos estudos, na vida profissional, no lazer, na alegria, no descanso, no hobby, no conhecimento, na alegria de descobrir coisas novas, na viagem, em tudo, Deus quer que eu e você cresçamos. E o que nos impede de crescer é que nós somos como meninos inconstantes, não damos ouvido à verdade, nós damos ouvido ao que a sociedade enganosa e que habita aí, cheia de erros, de engano, vai sugerindo. E o Senhor vem e nos chama nessa noite: filho, você quer errar menos? Você quer consertar aqueles erros? Você quer sair do ciclo contínuo que se renova tempo em tempo de erros, de engano? Eu quero fazer isso com você. Caminhe vinculado no corpo de Cristo. Cresça no Senhor. E ele diz, do qual o corpo inteiro, bem ajustado, verso 16, e ligado pelo auxílio de todas as juntas. Dê a mão ao irmão que está ao seu lado. Mas segura a mão dele um pouquinho mais firme. Segura, senhora. Ligado. Deus quer que eu e você vivamos ligados um ao outro no corpo. Ligados um ao outro no corpo. Ligados um ao outro com amizade, com relacionamento, orando juntos, compartilhando junto as coisas. Deus quer que eu e você vivamos assim, ligados. A operação do erro faz com que eu e você vivamos essa vida e a gente não tem tempo, a gente só tem tempo para ir na igreja de vez em quando e a gente fala, oi, tudo bem? Mas o Senhor quer que eu e você vivamos ligados, ligados em comunhão uns com os outros, ligados, porque o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Aperte mais a mão do seu irmão e diz, eu quero crescer em amor, eu quero viver uma vida sem engano, sem erro, em amor. Eu quero ter amizade, eu quero ter companheirismo, eu quero ter aliança com meus irmãos, eu quero ter vida no corpo de Cristo, eu quero crescer em amor. Pode desapertar, irmão. Versículo 17 diz assim: portanto, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, na verdade da sua mente. Lembra do texto de Jeremias? Que Jeremias diz que o povo, os irmãos ao redor, vivem no engano e que a nossa habitação está no meio do engano. Paulo está falando a mesma coisa de outra forma aqui. Paulo está dizendo, digo, testifico no Senhor, para que não andeis como andam os gentios, como andam as pessoas que não temem ao Senhor à nossa volta. Como que eles andam? Na verdade da mente deles, do que eles acham, do que eles pensam. Aonde a operação do erro ciranda livremente? Eu acho. Não, o outro acha outra coisa. Não, mas eu acho isso. Mas eu acho que... Não, eu. Cada um acha uma coisa. Cada um pensa uma coisa. Cada um... Você vai num debate, você vai num programa de entrevista, cada um opina de um jeito. Mas ninguém diz. O Senhor Deus diz assim. A Bíblia diz isso. Isso parece a coisa mais louca e absurda do nosso século. Como que alguém vai viver baseado no que a Bíblia diz? Pois eu vivo baseado no que a Bíblia diz, e eu quero que você viva baseado no que a Bíblia diz, porque a Bíblia é a palavra da verdade, e se eu dou ouvidos à palavra da verdade, eu não me torno vulnerável ao espírito do erro, nunca mais. É o que o Senhor diz, o verso 18 diz, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez toda sorte de impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o ouvistes e nele fostes instruídos, conforme é a verdade em Jesus, a despojar-vos, quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano. Eu deixei o velho homem que se corrompia pela concupiscência do erro, do engano. Eu deixei. Eu decidi ter uma nova vida em Cristo. Louvado seja o Senhor por isso. Quais são os erros da sua vida que te marcaram de uma forma absurda? Quais são os erros? O mesmo que opera o espírito do erro, que é Satanás com as suas artimanhas de mentira, e eu reforço, ouça a ministração que está lá no site, o pai da mentira. Nossa luta é contra o irreal. E ele anda ao nosso derredor querendo nos tragar. E quando ele consegue nos fazer cair numa cilada da operação ou da maquinação do espírito do erro, ele faz o que ele mais gosta: acusador. Você já viu algo mais terrível quando cometemos um erro do que a acusação? Não precisa de outro castigo, senão a acusação. Você que errou será acusado. Não conta para ninguém. Por favor, não conta. Porque quando nós cometemos um erro, o diabo sabe que nós cometemos um erro e ele vem para fustigar, é o prazer dele. Eu vou te acusar. Você caiu no erro. Você errou, você estragou, você é o culpado, você é o culpado. Satanás sabe que se eu e você dermos ouvido ao espírito do erro, se cairmos num laço do engano, ele vai ter toda a liberdade de apontar o dedão dele e acusar. É tudo o que ele quer. E eu e você podemos nos posicionar diante de Deus como filhos cada dia mais maduros, crescendo nos vínculos do corpo de Cristo, para não sermos mais meninos inconstantes, caindo no espírito do erro. Nos livramos do acusador. Você não tem do que me acusar, Satanás. Somos nós que tomamos atitudes. Leia comigo em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 14. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, nas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Isso não parece exatamente o que acontece com os ímpios ao nosso redor? É literalmente a mesma coisa. Eles torcem o que está escrito na palavra para a sua própria perdição, porque são indoutos, são inconstantes, não creem. Estão debaixo do espírito do erro. Verso 17. Mas vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens perversos, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro está escrevendo para quem, irmãos? Para quem Pedro está escrevendo? Hã? Para a igreja. Para homens e mulheres salvos em Cristo Jesus. E o que ele está dizendo? Que se eu e você não vigiarmos, nós caímos da nossa firmeza. Caímos por quê? Caímos por causa do engano, do erro, da operação, do espírito do erro. E ele vem e diz a mesma coisa que Paulo: não descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Volte um pouquinho, 1 Pedro, capítulo 2. Pedro também escreve para nós, para a igreja do Senhor. E no verso 1 ele diz: deixando, pois, toda a malícia, todo o engano e fingimentos, invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação, se é que já provaste que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada na verdade pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa, vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Irmão, Deus providenciou para mim, para você, no conhecimento de Cristo Jesus, maturidade para não cairmos mais nas ciladas do espírito do erro. Você gostaria, verdadeiramente, irmão, de passar dias de hoje em diante não cometendo mais aqueles mesmos erros? Ou quando se encontrar com desafios novos, acertar, não errar? Você gostaria disso? Amém. Isso está à disposição. Amém. Não acredite que você por si só, pela sua sabedoria, dá conta de acertar. A Bíblia diz: o coração do homem é enganoso. Eu e você precisamos depender do Espírito Santo todo dia, em todo tempo. Em todo tempo. Eu estava em São Paulo e peguei o metrô para chegar num lugar que alguém tinha me indicado. E enquanto aquela pessoa estava me falando pelo telefone, faz assim, chega assim, lá em tal lugar, você vai ver um parque. Ah, eu conheço esse parque, eu já fui nesse lugar. Exatamente. Ali atrás você anda, ah, agora, ó, estou certo, vi direitinho onde é, já sei onde é. Peguei o metrô. E quando eu saí naquele lugar longe, outro lado da cidade, enquanto eu subi a escada rolante, saindo do metrô, o Espírito Santo falou comigo: veja o mapa. E veio no meu coração: não, eu não preciso ver o mapa, porque eu já sei, eu tenho certeza do lugar, eu já passei naquele lugar. Veja o mapa. E quando eu passei a catraca, virei à direita, não tinha mapa. Aí o Senhor falou de novo: veja o mapa. Virei à esquerda e fui para o outro lado, e tinha um mapa lá. E eu estou olhando o mapa para conferir que eu estava certo. Quando eu vi o mapa, a rua, o endereço que ele tinha me dado, não era no lugar que eu tinha imaginado. E eu falei assim: Deus, eu ia andar aqui alguns quarteirões, ai meu Deus, ia andar a pé, ia até lá, depois ia ter que voltar e procurar, que coisa, mas como é que eu tinha certeza? Porque enquanto ele falava, eu imaginei algo que me fez ir para o lado oposto. E o Espírito Santo sempre falava: olha o mapa. E quando eu mudei de direção, aliviado, graças a Deus, não vou ter que andar a pé aquilo tudo para voltar e não achar o lugar e perder meu encontro, graças a Deus. Aí o Espírito Santo falou comigo assim: eu estou te ensinando, nunca ande pelo que você sente. Nunca ande pelo que você sente. Você pode sentir o que quiser. Eu estou sentindo no meu coração. Eu estou sentindo que Deus... Você pode sentir o que quiser, mas antes de tomar atitudes, pare e olhe no mapa. Qual que é o teu mapa, irmão? Qual que é o nosso mapa, irmão? O que está escrito? O que é que está escrito? Eu senti outra coisa. Eu imaginei que estava certíssimo. Eu tinha certeza, porque tudo que ele foi falando, eu fui criando uma imagem aqui. Eu sabia que era lá. Mas o meu sentimento me engana. Enganoso é o coração do homem. Eu quase caí na operação do erro. Aquele erro só ia me beneficiar, que eu ia ter que andar a pé mais alguns quarteirões. Mas tem muito erro na nossa vida, que gera uma consequência irreversível. Eu e você não podemos tomar atitudes nenhuma, por mais simples ou boba que ela pareça, sem saber o que está escrito no mapa de Deus, a Bíblia Sagrada. Os ímpios não dão ouvido à verdade. Pelo contrário, eles caem na operação do erro. Mas eu e você fomos chamados pelo Senhor para viver de outra forma. Lá em Hebreus, no capítulo 3, verso 12 e 13, nós lemos assim. Hebreus 3, 12. Vede, irmãos, que nunca se ache em qualquer um de vós um coração de incredulidade para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado tem uma operação chamada erro, engano. O Senhor quer que eu e você aprendamos a nos livrar do pecado e nunca mais viver dominado, manipulado pela operação do erro. Errei, falei errado, fiz errado, decidi errado. Em momento algum, irmão, eu estou dizendo que um crente que anda na presença do Senhor é um Superman que não erra nunca. De forma alguma. Mas, decorrido o tempo, nós podemos ser mestres. Com o crescimento e com a maturidade, nós podemos já tomar decisões sábias. Em muitas coisas. Nós podemos não errar mais em muitas coisas da nossa vida. E talvez você esteja ainda debaixo de muito erro. Ou talvez como uma marionete, o tempo inteiro sem saber o que decidir, o que fazer, e acaba optando pelo erro. A palavra do Senhor nos diz, não abra a sua Bíblia, apenas ouça. Se alguém pecar, fazendo qualquer uma das coisas que o Senhor ordenou que não se fizesse, ainda que não o soubesse, contudo, será ele culpado e levará a sua iniquidade. O pecado gera o espírito do erro dominando nossa vida. E como oferta pela culpa, trará ao sacerdote um carneiro sem defeito, do rebanho, conforme a tua avaliação. O sacerdote fará por ele expiação do erro. Um texto de Levíticos que instruía o povo lá no Velho Testamento a como se livrar do erro. Traga para o sacerdote um cordeiro puro, imaculado. Conforme a tua avaliação, essa expressão significa, é você que vai ter que buscar a Jesus, se agarrar nele, dizer a ele, eu avalio o Senhor e eu te quero na minha vida, porque eu não aceito mais. Não é só porque eu tenho 45, 50, não é só porque eu estou com 30, não é só porque eu estou com 60, não é só porque minha vida está indo embora, é porque eu não quero mais viver uma vida de erro sobre erro. Eu quero Jesus na minha vida. Então aquele homem, cheio de pecado, de iniquidade, levava um cordeiro sem defeito ao sacerdote. E o sacerdote fazia por ele a expiação do erro. Há 2000 anos atrás, esse ato religioso do sacerdote levando o cordeiro no altar foi consumado por Jesus Cristo no Monte do Calvário. Ele morreu naquela cruz para expiar meus erros, seus erros. Eu e você precisamos entender tanto a visão macro, ou talvez muito cheia da aparência religiosa de pecado, de Jesus espiando o pecado, como a visão micro, pequena, próxima, diária, pessoal, meus erros. Seja qual for o erro, minhas atitudes, meus pensamentos, meus sentimentos, minhas palavras. Eu quero ser uma pessoa que a cada dia erra menos. Porque o Senhor já expiou meus erros, meus pecados, meus enganos. Eu não preciso viver debaixo da operação, da maquinação do erro. Fecha os teus olhos. Eu quero orar. Nós vamos orar juntos. É possível que a sua questão mais urgente hoje não seja nem o erro em si, mas a incerteza, a insegurança, a dificuldade de tomar decisões, a incapacidade para saber o que fazer. Então você está na corda bamba para cair no abismo do erro. Talvez a sua questão seja realmente que você está no meio do turbilhão. Um erro cometido, seja ele qual for, que está trazendo consequências duras, difíceis. Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você seja um daqueles que não está debaixo de consequências graves de erro. Está andando com o Senhor, ama o Senhor de todo o teu coração, mas entendeu que habitamos em meio ao engano e precisamos que o Espírito Santo nos guie nessa semana, longe da operação do erro. Ore ao Senhor nesse momento. Ore ao Senhor, que venha toda a verdade do Senhor sobre a minha vida, Deus. O espírito do erro anda solto ao derredor, querendo tragar-me. Mas eu venço com a palavra da verdade, com o escudo da fé. Eu quero saber o que o Senhor tem para me dizer acerca de qualquer assunto da minha vida. Porque eu não quero cair, segundo o costume dos homens, na verdade das suas mentes, na operação do erro. Eu não quero errar, Senhor. Não é um peso, uma obrigação de ser certo. Não é uma mensagem de que não posso errar. Pelo contrário, é a graça do Senhor que me diz: eu não preciso viver debaixo da escravidão do erro, do engano. Eu quero acertar. Assim como aquele pecador levava um cordeiro ao sacerdote, e o sacerdote fazia a expiação do erro, Jesus morreu naquela cruz para nos expiar todos os pecados. Todo erro. E se você nessa noite quer declarar pessoalmente a Ele: eu quero que Jesus entre na minha vida e mude a minha história de erros, eu convido você a ficar de pé e eu quero orar com você. Se você nunca disse isso publicamente, fique de pé. Se você está envolvido em alguma consequência de erro, se você está sofrendo atitudes do erro e suas consequências, coloque-se de pé e diga: Senhor, eu quero nessa noite fazer expiação pelos meus erros. Eu tenho uma história de erros. Tantos erros, tem alguns erros que eu não quero nem me lembrar deles. Me trouxeram dor, feridas. Mas eu quero, Senhor, fazer expiação dos meus erros nesta noite, no teu altar. Tu és o Cordeiro e tu és o sacerdote que recebe minha vida nessa noite. Talvez você tenha que colocar diante do Senhor atitudes, mudanças, posicionamentos que precisa tomar para não cair no erro, para não se vulnerabilizar ao espírito do erro. Parece que é o caminho certo, parece que é o melhor, parece que vai dar. Não, Senhor, me ajuda a não cair no erro. Talvez você nunca tenha declarado publicamente que entrega a sua vida a Jesus Cristo. Eu reconheço que eu tenho um histórico de erros, porque eu sempre vi a igreja, a religião como algo assim distante, mas hoje eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo, o Senhor absoluto. Ele é a verdade, nele não há erro, nele não há engano. Eu quero entregar minha vida a Jesus Cristo. Se você nunca fez isso publicamente e quer fazer nesta noite, eu convido você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu nunca fiz isso publicamente. Por isso mesmo eu tenho um constrangimento de sair do meu lugar e ir lá nesse lugar. Mas o Espírito do Senhor está contigo. E você está livre para tomar atitudes que vão te libertar de uma vida de erros. Apenas dizer: eu confesso, Jesus, que tu és o Senhor da minha vida. Então sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se for preciso, um irmão, alguém ao seu lado, vem com você. Ore, interceda. Se você trouxe algum convidado que tem no coração o desejo de tomar essa atitude, se livrando do erro, entregar a sua vida a Jesus, ajude-o a vir aqui à frente. Ore por ele. Pergunte a ele se quer que você o acompanhe. Eu quero, Senhor. Caia no erro de achar que você está constrangido e que é vergonhoso. Não caia em outro erro. Liberte-se de toda amarra, de todo conceito religioso equivocado. E apenas diga: Senhor Jesus, eu quero entregar minha vida completamente nas tuas mãos. Se alguém entre nós que deseja tomar esta atitude, venha à frente. Essa noite está debaixo de um turbilhão, de uma tempestade, de um problema sério, grave, intransponível aos seus olhos, porque tomou uma atitude errada. E sabe que o Espírito do Senhor te trouxe aqui nessa noite para ouvir esta mensagem. Sai do seu lugar e vem aqui à frente.